Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Fala aí, amiguinhos que ouvem o Monocast Show, aos nossos assinantes, nossos 14 assinantes de feed. Essa semana vocês já puderam notar que o programa atrasou um pouquinho e vai atrasar mais um pouquinho. Hoje nem vou ter tema, só vou falar um pouquinho rápido com vocês aqui porque que atrasou. Afinal, quem nunca se atrasou na vida, né? Seja pra casamento, pra escola. Eu queria fazer até um programa sobre atraso, talvez fique pra semana que vem, mas não vai dar. Não vai dar pra fazer essa semana, mas talvez semana que vem eu faça, porque o QG aqui do Monocast Show está em reforma e tá um caos aqui, cara, pra poder fazer qualquer coisa, pra gravar podcast, ter uns vídeos que eu faço aí também, tá bem complicado, porque é o cara usando a máquina aí, fica oscilando energia, o computador desliga, e eu não queria fazer um programa e ficar correndo risco de perder a gravação no meio e tal. Então, e fora o barulho que tá, vocês não estão ouvindo aí, porque eu consegui um tempinho aqui que o nosso querido amigo pedreiro, que não fica dando cantada nem ninguém, porque é aqui dentro de casa, né, então tem como, mas o nosso querido amigo pedreiro deu uma pausa agora, então eu consegui gravar esse pedacinho aqui de programa pra vocês, só pra dizer isso, que vai atrasar um pouquinho, mas eu tô vindo aí com os temas, tô escrevendo umas coisas aqui pra falar pra vocês. E continuem acompanhando as notícias aí na semana, tá, tem bastante coisa que a gente tá postando, tá tendo bastante acesso aí, muito obrigado a todos, lembrando a todo mundo o concurso do livro do Código da Vinci, o sorteio, já estamos chegando a 250 curtidas, hein, logo a gente já vai liberar um cartaz, alguma coisa aí pra vocês divulgarem, ajudarem a divulgar a página e sortear o livro e a promoção do pôster do Darth Vader. Não esqueçam de enviar as suas artes para o monocastshow@hotmail.com. A melhor arte, eu vou mandar um pôster aí do Darth Vader, né? Curta a página no Facebook, facebook.com, para concorrer ao livro do Código da Vinci, que nós vamos sortear novinho, vamos sortear uma edição para vocês. Infelizmente, como eu já falei no começo, não vai dar pra gente fazer um programa mais estendido, não, que eu já falei que eu não quero fazer programa muito comprido aqui, mas sobre um tema, enfim. Mas semana que vem a gente tá de volta. Também aí quem acompanha aí o canal no YouTube, essa semana eu vou tentar colocar mais alguma coisa, mas não o canal do Monocast, que fique bem claro, os outros canais que eu tenho e tal. Semana que vem a gente já tá de volta. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Eu vou deixar. Eu espero que você, um dos 14 assinantes dos feeds, não vá embora por isso. Eu prometo que vamos voltar com um programa bom aí semana que vem. Eu vou tentar até fazer até dois, né? Pra compensar a falta que teve nessa semana. Por favor, não desassine. Não desassine o feed. A gente tá de volta semana que vem. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até semana que vem. Tchau!